O fato que não aconteceu ainda é apenas mais angustiante, né? Mas olhe, pense assim, olha o tempo que já passou, não aconteceu nada. Ela diz, ah, mas agora então o tempo está mais curto. Provavelmente agora vem mesmo. Então a gente não tem esse ponto. Aí eu tento um outro argumento, digo, você tem toda a razão para ter medo. Porque você vai morrer. Todo mundo vai morrer, a impermanência é a realidade maior. Tudo aquilo que nós temos hoje nós vamos perder. Então é inevitável o medo. O medo é natural. Esse problema eu não tenho como resolver, a não ser que você atinja a liberação. Liberação inclui a liberação do medo, né? Mas a gente começa a examinar essa questão toda, né? Você sabe que no budismo tem essa coisa assim, toda descrita item a item. Eu acho bonito porque, enfim, quando nós olhamos esses esquemas todos, aí não sobra nada escondido. A gente vai localizando tudo. Então a gente localiza o medo também. Localiza o medo direitinho, onde é que ele está? Em que lugar ele está? É uma cartografia da mente. A gente vai examinando essas coisas. Quando nós tentamos entender esse aspecto de como que a mente ilusória surge, como que ela opera, a primeira forma, o primeiro diagrama que nós vamos examinar é a roda da vida. Eu acho que vocês, a maior parte de vocês já provavelmente já viu isso. Então a roda da vida tem vários círculos. Tem um ser com uma cara horrível segurando um grande disco. Esse disco ele tem um pequeno disco central, depois tem uma faixa circular ao redor desse disco central, depois mais uma faixa um pouco mais larga, depois uma faixa mais estreitinha, que finaliza o ciclo. Esse ser está segurando isso. Ali dentro é tudo que pode acontecer dentro das nossas vidas. É um diagrama disso. No centro, dentro desse pequeno disco, nós temos três animais. Nós temos o javali, temos o galo, ou o pombo, e a cobra, a serpente. O javali corresponde à ignorância. Esses são os três animais que compõem a nossa experiência básica. Então, o javali é a ignorância. Nós podemos olhar essa ignorância como se fosse o desconhecimento de alguma coisa. Mas, na verdade, essa ignorância ela vem associada a impossibilidade de nós vermos além do que pode ser visto. Isso dito assim parece que é óbvio, né? A gente só pode ver o que pode ser visto. Mas essa é uma cegueira cognitiva, uma cegueira complexa, assim. Por exemplo, nós estamos dentro de uma cultura, nós temos dificuldade de ver aquilo que não pertence à nossa cultura. Então, se nós entrássemos num bosque, assim, como se fosse a floresta amazônica, onde os nativos encontram as espécies todas conhecidas, eles sabem o que fazer, nós provavelmente passaríamos muito mal, sem poder identificar os animais, sem conseguir ver propriamente nem os animais, nem as plantas, nem as frutas, né? Não conseguiria distinguir direito. Do mesmo modo, se eles vêm até aqui, se os nativos da floresta amazônica vêm aqui, eles vão ter maior dificuldade. Nós mesmos, as pessoas que têm, que não nasceram junto com os computadores, com os celulares, elas têm um pouco de aflição quando vão tocar um teclado. Eu mesmo sou de uma geração que a pessoa vai tocar, o pai diz: cuidado, você vai estragar. Agora, a geração atual, nós podemos dar para a beleza, que não estraga nada, eles mordem, eles apertam, não acontece nada. Aquilo já é feito para qualquer jeito que apertar, dá alguma coisa. Então, eles aprenderam a não ter medo, né? Eu paro diante de um teclado, eu primeiro me concentro, assim, para ver o que fazer. Eu tenho sempre a sensação que eu fiz alguma coisa irreversível, que eu não tenho mais conceito. E ele já sabe, é só puxar da tomada, botar de novo, pronto, já funciona. Então nós temos essa aflição. E isso corresponde à ignorância, né? Nós temos alguma coisa que tolda a nossa visão. Nós também temos a sensação, por exemplo, que as gerações mais modernas, eles não viram certas coisas. Por exemplo, eles acham que o ovo vem da fábrica. Assim, galinha vem de um lugar que não sabe bem qual é, uma unidade fabril, né? Aliás, está tendendo a isso, né? Se é que já não é, né? Mas, essencialmente, nós podemos, a gente pode dizer, eu corria no pátio, subia em goiabeira e colhia as goiabas no pé. E as crianças, elas vão ver fotografias de goiabeira. Então elas vão fazer uma excursão até um parque que tem uma goiabeira. Uma coisa assim. Então é mais dramático. Então a gente tem a sensação de que eles também não veem, eles não estão entendendo a realidade tal como ela é. Isso é nós lidando com o bordo da ignorância. Por quê? Porque nós estamos nesse bordo e não vemos muitas coisas que eles veem. Eles também estão além daquele bordo e eles não veem do lado de cá outras coisas que nós somos capazes de ver. Então, isso é ignorância. Agora, a ignorância, ela tem alguns agravantes. Por exemplo, quando a gente não vê, nós não apenas deixamos de ver, mas a gente não vê que não está vendo. Isso é mais grave ainda. A gente não só não vê, como não se reconhece como um cego que não está vendo. E nós temos a cegueira de não vermos que nós somos um cego que não está vendo. Então isso é uma coisa complicada. O fato de que nós não vemos que nós estamos cegos nos retira uma proteção que nós poderíamos ter. Por exemplo, a gente poderia não ver, mas a gente sabe, não, mas aqui tem coisas que eu não estou conseguindo ver. Mas a gente já não assinala mais o que nós não conseguimos ver. Vocês imaginem assim, alguém 5.000 anos atrás, num período em que as pedras eram realmente alguma tecnologia muito importante, eles dizendo: eu aqui só consigo ver pedras para jogar na cabeça do outro, para usar como martelo, para empilhar em construções. Mas imagina, eu não estou vendo, não consigo ver as naves espaciais que vão surgir das pedras daqui a 5.000 anos. Aí ele teria a consciência do que ele não está vendo. Mas hoje, quando nós olhamos a crosta terrestre, nós somos capazes de tirar materiais, purificar esses materiais, compor naves e mandar para Marte. Isso é extraordinário, isso. Ainda que a gente ouça sobre isso, Hoje, na nossa geração, nós ouvimos sobre isso, mas nós também não sabemos como é que isso é feito. Nós continuamos cegos, mas a gente acredita. Tem alguém que sabe como fazer isso. A gente, no mínimo, entende isso, entende que nós estamos cegos. Mas existe essa cegueira, que é uma cegueira cultural. Nós estamos dentro de uma bolha de significados e ali de dentro nós não conseguimos olhar para fora, não conseguimos sequer imaginar que haveria alguma coisa além disso. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre isso. A maior parte de nós está dentro de vidas que são semelhantes a essas. Nós estamos dentro de vidas. Assim. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós temos uma bolha que é a bolha econômica. Nós acreditamos na necessidade dos empregos, na necessidade de pagar as contas, a necessidade de entender que existem determinantes econômicos. Nós não obedecemos isso, nós vamos ter graves problemas. A gente parece que não sabe como fazer de outro modo. Isso é tão avassalador que, por exemplo, culturas como essas culturas antigas que ainda existem no Brasil, onde nós temos mais de 200 línguas nativas preservadas, né? Aqui no Brasil nós temos isso ainda, em diferentes povos. Ainda que haja tudo isso, quando nós olhamos para eles com os olhos econômicos, a gente diz, eles são miseráveis. Por quê? Porque eles ganham abaixo de $2 por ano, ou $2 por mês. Nós olhamos, se não há circulação de moeda, aquelas pessoas estão miseráveis. Nós temos essa sensação. A gente não consegue ultrapassar isso. Então, os economistas, eles raciocinam desse modo. Para salvar essas pessoas, nós precisamos inseri-los no processo econômico. A gente não se dá conta que esse processo econômico que nós estamos gerando são bolhas insustentáveis. Essa cultura que a gente pensa que é a salvação deles é insustentável. Quando a nossa cultura submergir, as pessoas que sabem viver junto da natureza seguem. Mas nós que dependemos de longas linhas de transmissão, de deslocamento de alimentos, que dependemos de eletricidade, de barragens, dependemos de transporte variado, que dependemos de supermercados, nós entramos em colapso muito rápido. Ninguém vai querer viver num apartamento se não tiver eletricidade, não tiver água encanada, esgoto, recolhimento de lixo e supermercado na esquina. É simplesmente inabitável um apartamento sem isso. Vocês vão sair fugindo no segundo dia se houver uma interrupção desses suprimentos. Então nós estamos vivendo uma sociedade muito complexa e nós acreditamos que essa sociedade frágil e complexa, ela é a base de tudo. Isso faz parte da ignorância. A ignorância é cultural. Nós estamos imersos dentro de uma cultura e nós só conseguimos ver aquilo. Então, por exemplo, o Bush tentava salvar o planeta, né? Levando a visão dele e a cultura globalizada a todos os cantos. Qualquer país que tentava preservar sua própria cultura, tentava fechar as portas e impedir isso, é como se fosse um lugar de obscurantismo, um lugar de negatividade, que precisaria ser libertado quanto antes. Amartya Sen, que é um dos pensadores econômicos mais liberais, mais abertos, né? Não liberal no sentido da direita liberal, mas liberal no sentido de ter uma visão mais ampla. Amartya Sen, que é um oriental, ele também associa, ele é colocado entre os novos economistas, entre os economistas sociais, aqueles que têm uma visão ampla. Mas Amartya Sen coloca que a liberdade está ligada ao processo econômico. Ou seja, desenvolvimento é liberdade, crescimento humano é liberdade, mas liberdade é acesso ao processo econômico. Então esse é um ponto interessante, nós recuperamos novamente a questão econômica como base. Então no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos dominados por esses referenciais e nós temos dificuldade verdadeira, mesmo que eu fale isso para vocês, vocês têm dificuldade, todos nós temos dificuldade. gente passaria, mas tudo bem. A economia então não era o mais importante, mas como é que eu pago as contas, enfim? Aí nós voltamos ao mesmo ponto. Então isso se refere ao aspecto de avidya. Esse é o primeiro animal. Quando nós estamos dentro de bolhas, nós temos medos. Então, mesmo que a gente esteja dentro de uma bolha econômica, nós temos medos associados às bolhas. Por quê? Porque todas as bolhas são artificiais. E todas as coisas artificiais têm um início, meio e um fim. Então, enquanto nós estamos no meio disso, nós vamos lidar com o fantasma da impermanência. Nós temos bolhas de vários tipos. Por exemplo, nós temos as nossas relações familiares. Elas estabelecem também um tipo de bolha. A gente acha que essa é a forma que eu deveria viver. Enquanto nós estamos dentro das nossas relações familiares, nós sabemos que há impermanência nisso. Poucas coisas são tão dolorosas quanto o rompimento dos vínculos familiares, eventualmente por morte. Entre as piores mortes, as mortes das crianças, com certeza. A gente não gosta nem de ouvir falar, nem de mencionar isso. Agora nós devemos entender assim, quando nós olhamos para as crianças, quando nós olhamos para os nossos filhos, é diferente de quando nós olhamos para os outros, para as outras crianças de mesma idade. Isso é um sintoma direto da bolha. Nós temos uma bolha familiar. Portanto, aqueles que a gente olha a partir desses olhos, eles são especiais. Nós não olhamos todas as pessoas com esses olhos. Então, isso é possível nós delimitarmos perfeitamente. Quando nós estamos dentro das bolhas familiares, nós temos todos os medos associados a isso. As pessoas podem ir embora, elas podem morrer, elas podem adoecer. Nós temos esses medos eles são intensos. Eles nos tocam, eles nos perturbam. Eles podem nos perturbar por longo tempo. Isso produz também traumas variados. Traumas de abandono, traumas de vários tipos. E aquilo segue por um longo tempo. No budismo nós podemos dizer que isso segue por vidas. Então há pessoas que têm essas marcas, né? Elas tiveram traumas, elas tiveram problemas em outras vidas, então elas trazem marcas kármicas. Assim, sinais pequenos, que seriam sinais pequenos para alguém, para aquelas pessoas há uma reação muito ampliada, muito grande. Então brotam grandes medos, grandes aflições devido a isso. Então aqui, dentro desse quadro todo da roda da vida, eu estou descrevendo o centro, o início. Estou falando do primeiro animal, o javali. O javali, ele olha para baixo. Olha para baixo. Ele está focado, ele tem uma visão estreita. Ele tem força, mas tem uma visão estreita. O segundo animal é o galo, ou o pombo. Então vocês vão percebendo. Dentro de uma bolha, nós temos a nossa identidade. Dentro dessa identidade, surge, de dentro dessa identidade que é o javali, da boca dele brota o galo. Significa assim, de dentro da ignorância brota atividade correspondente à ignorância. Atividade sustentadora da ignorância. Do panorama ou da bolha correspondente. Então cada um de nós, na medida que se descreve de algum jeito, ele vai descrever a sua prisão associada àquilo. Por exemplo, a pessoa diz, eu sou um professor. Então, ela se descreve como um professor. Então ela tem uma série de atividades como um professor. Essas atividades todas são o galo. A pessoa está incessantemente olhando para tudo com os olhos de professor. A noção, o professor, ele invade os sentidos físicos. Ele invade os sentidos físicos. Então nós olhamos as coisas com esses olhos. E uma vez que isso se coloca, nós fazemos ações incessantes dentro disso. Quando nós nos descrevemos a partir de uma função que nós fazemos em alguma organização, por exemplo, nós também, até o último dia da organização, nós estamos fazendo aquilo. Pode ser que no último dia a gente já não saiba. Bom, agora, não sei se ainda faço isso, eu já deixo para o outro. No dia seguinte, a pessoa está livre daquilo. Aí quando ela caminha por aqueles mesmos corredores, por aquele mesmo lugar, ela tem outros olhos, literalmente ela tem outros olhos. Ela vê outras coisas, ela tem outras possibilidades. Ela ainda tem lembranças. Ao nível de energia, ainda brota alguma coisa. Ela passa na frente da sua sala, frente da sua ex-escrivaninha, sua ex-sala, enquanto os seus ex-colegas, ainda alguma coisa surge. Mas ela está se despedindo, de fato. Na verdade, a pessoa está morrendo e renascendo. Então, nós temos mortes constantemente. Mortes desse tipo, né? Mortes das identidades e mortes dos galos ou pombos, que são as nossas atividades. A nossa história é essa. É essa impermanência. Na maior parte dos casos, nós não temos medos. Nós cruzamos essas barreiras e fazemos essas transições sem grandes problemas. Agora, vamos supor, vocês estão dentro de uma situação, ou seja, vocês se reconhecem como um tipo de javali operando com o galo correspondente dentro de uma bolha, os significados que é o próprio local onde vocês estão trabalhando. Quando nós começamos a enfrentar dificuldades ali dentro, tanto para o javali quanto para o galo, da boca do galo brota o terceiro animal, que é a cobra. A cobra corresponde à raiva, rancor, ódio, medo também. Aí o medo se localiza. Por quê? Porque quando nós nos constituímos, nós surgimos por ignorância. Esse aspecto que é construído, ele é mortal, ele é finito. Ele dá origem ao javali, que por sua vez dá origem ao galo. Os dois são impermanentes. Mas nós temos apegos aos dois, nós precisamos defendê-los. Essa defesa é a cobra. A cobra é um animal perfeito para isso, porque ela corresponde a uma energia de defesa, como se fosse kundalini, energia de defesa, e ao mesmo tempo a capacidade de atinge. Ela está ligada à raiva. Terceiro animal. Então todos nós temos isso. Não tem raiva quem não tem necessidade de defesa. Não tem necessidade de defesa quem não tem ignorância. A ignorância é o primeiro dos obstáculos e a última a ser eliminada. Quando nós estudamos os 12 níveis que constituem a nossa existência ilusória, o primeiro desses 12 níveis é a ignorância. Quando nós extinguimos isso, como o Buda ensina, nós vamos extinguindo do 12º para trás, no sentido inverso. Aí o último que desaparece é a ignorância também. Enquanto há ignorância, há a necessidade de defesa. É inevitável. Junto com essa noção de defesa tem o medo. Essa noção do medo é não só a defesa daquilo, medo frente à impermanência daquilo, mas medo frente ao que possa acontecer após a dissolução daquilo. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram situações desse tipo, onde vocês enfrentaram dissoluções sem saber o que seria o dia seguinte. Algumas vezes, nós também podemos enfrentar situações onde nós não sabemos o que vai acontecer adiante, mas nós não temos medo propriamente. A gente sabe que alguma coisa boa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Isso significa que nós temos uma proteção de uma mandala mais ampla. Nós temos uma bolha dentro de uma mandala. Ou seja, nós nos sentimos protegidos por um âmbito maior aonde as nossas realidades parciais se estabelecem. Quando nós nos sentimos protegidos por um ambiente maior, aí não tem problema. Nós podemos ter uma incerteza, por quê? Porque existe esse ambiente maior. Para algumas pessoas isso é claro, para outras pessoas não há esse ambiente maior. Eles não têm essa intuição, não têm essa sensação. No budismo a gente poderia dizer que são méritos, ou seja, a gente, mesmo que não tenha um controle sobre as coisas, um controle causal sobre as coisas, a gente não sabe como fazer, a gente sabe que vai dar um jeito. Então, tem algumas pessoas que a gente diz assim, do reino dos deuses, né? Elas dizem, isso não tem problema, eu dou um jeito. Aí, como vocês chegando assim, atrasados em algum lugar, sem ter lugar para estacionar um carro, né? Aí a pessoa diz, não tem problema, vai abrir uma vaga. E não é que abre, né? Aí tem outro que vai chegar e dizer, e está vendo uma vaga, ele dizendo, eu não vou chegar tanto. E não é que ele não chega mesmo. Quando ele vai chegar, o outro já tudo de uma vaga. Então esse é o reino dos infernos. Ele não tem os méritos. Mas aí tem outros do reino dos deuses que diz, não, eu perco essa vaga, mas tem uma bem melhor na porta. E não é que aquilo acontece mesmo. Esse é o reino dos deuses, né? Agora, tem o reino dos seres competitivos. Ou seja, ele pensa, aquela vaga está disponível, eu tenho que chegar antes. Aí o outro começa a chegar, eles vão, dá um jeito de trancar o outro e forçar aquilo. Então esse é o reino dos semideuses. Eles dizem, a vida é uma guerra, é isso, entendeu? Enquanto que os deuses, eles vão dizer, a vida é felicidade, isso. A gente deixa fluir, aí tudo acontece. No reino dos infernos, a pessoa diz, é que nem aquela coisa assim, laranja madura na beira da estrada, já sabe. Isso é o reino dos infernos. Não tem coisa boa, tem algum problema naquela laranja. Então, assim nós olhamos desse modo. Aí a pessoa, no reino dos infernos, ela acha que tudo é um obstáculo. Ela encontra esses obstáculos, de fato. Então, esses reinos, eles são uma outra faixa ao redor. Então, nós temos os três animais, depois nós temos uma pequena faixazinha que é a impermanência. A impermanência é meio danada, assim, aquele desenho é duro. Por quê? A parte de cima do desenho, a pessoa está bem, está feliz, assim, com uma cara de iluminação. Do lado já tem um demônio puxando. Aí tudo cai rápido. É mais ou menos assim, não quero deixar vocês com medo, porque o nosso tempo foi o contrário. Mas quando a gente está bem, viu pessoal? Está bem, senta aí, bom, agora está bem. É melhor não anunciar. Então aí nós ativamos a parte seguinte da roda. Quando a gente está bem, é bom que a gente entenda que aquele é o ponto máximo, dali só para baixo. Em permanência ela chega, né? Ela chega do jeito que for, mas ela vem. Ela vem. Aí quando nós caímos, nós precisamos cuidar disso. Porque nós podemos ter uma queda das circunstâncias, mas quase sempre quando as circunstâncias afundam, alguma coisa dentro de nós afunda junto. Ou seja, nós saímos do reino da felicidade para o reino da infelicidade. Mas isso não é necessário que seja assim. Nós não precisaríamos ir para a infelicidade só porque as coisas não estão andando bem. Mas é comum a pessoa não só ir para a infelicidade, como ir para buscar recursos negativos. É muito curioso isso. É como se houvesse um karma em nós mesmos. Ou seja, quando as coisas estão bem, nós estamos bem. Mas quando as coisas estão mal, onde é que nós vamos buscar o nosso refúgio? A gente busca refúgio nas ações negativas. Na verdade, nós devemos perseverar. Fazer menos ainda ações negativas e mais ações positivas. Mas a gente tem a tendência de dizer, bom, agora vale qualquer coisa. Aí eu vou fazer ações negativas. Então as ações negativas vão piorar tudo. e nós chegamos na parte mais de baixo. Por quê? Porque através das ações negativas tudo piora. Às vezes essas ações são tão negativas que ninguém mais tem coragem de se aproximar de nós. Eu tenho, às vezes, encontrado pessoas desse tipo, assim. Pessoas que são realmente muito perigosas, a gente tem que manter a distância. Por exemplo, uma delas, eu lembro, ela... Isso é um relato, assim, que, os relatos que eu ouço, que viajando de um lado para o outro. Uma história de uma moça que, acolhida pela irmã, ela tomou os documentos da irmã, fez um cartão de crédito no nome da irmã, comprou uma opção de coisas e não pagou. Naturalmente, passado um tempo, a irmã descobriu que tinha no SPC um bloqueio, na Serasa, um bloqueio. Ela foi olhar, ela tinha comprado um cartão de crédito que ela desconhecia, tinha comprado muitas coisas e não tinha pago. Ela começou a ir atrás, foi indo. Não precisou uma grande investigação para descobrir que aquilo estava no nome de um dos endereços da irmã. Não está no nome dela, mas em um dos endereços da irmã. Então, aí, essa irmã, numa condição muito infeliz. Mas aí, quando ela vai ser apoiada, ela faz esse tipo de ação. Então, o que, que acontece na sequência, karmicamente? A pessoa diz, você não entra mais aqui. Aí tu não consegue mais nem receber outra pessoa. Tu tenta ajudar, a pessoa ela vai atacar. Uma vez eu vi uma jaguatirica presa numa gaiola, viajando pela zona rural do Rio Grande do Sul, viajando a pé, na região do alto da serra. Então chegamos num lugar. E eles tinham feito uma grande gaiola com galhos, assim. Estava preso uma jaguatirica. Um animal parado, assim. Aí o senhor chegou com um garfo também de galho, com um pedaço de carne, assim. Ele foi chegando na grade. Uma fração de tempo, o animal soltou tudo aquilo. Assim. Puxou para dentro. Então vocês vejam o cuidado que é necessário ter. Vocês estão levando alguma coisa para o animal, simplesmente vocês podem ser atacados, podem ser trucidados. Tem seres que são assim, mais ainda. Então, é só para a gente ter uma noção de como é que podem se constituir os seres dos infernos. Agora vocês imaginem como é que eles vão sair daquele estado mental. Então, o outro lado, né? Esse é o lado da descida, o lado de baixo. Agora, como é que a gente sobe? Nós vamos ter que ter um ser parecido com uma jaguatirica, ele vai ter que ter a sensação de que ele tem que trazer benefício para os outros que se aproximam. Agora, quanto tempo vai levar para um ser desses ser capaz de olhar para o outro e achar que ele tem que trazer benefício para o outro? Minimamente. Trazer benefício. Por isso se diz, os infernos são longos. Muito longos. Como é que a pessoa fica com essa cara de jaguatirica? Porque ela foi presa, ela foi maltratada, ela foi violentada. Então a dor produz isso. Essa dor, ela vem da dissolução das paisagens confortáveis, daquilo que era favorável. Então, inevitavelmente, a pessoa pode passar por isso. Se a pessoa não tiver uma estabilidade, uma lucidez, se ela estiver apenas operando a nível causal, a pessoa pode facilmente afundar para esse tipo de fragilidade. O que vocês estão fazendo aqui? Que é possível isso? Vitória do Espírito Santo. Não é lindo isso? Que bom. Mas, então, eu estava explicando como que isso acontece. Né? Então, esses traumas, eles terminam produzindo essa ação. Agora, depois que a pessoa está dentro disso, como é que tira disso? Então, talvez sem permanência. Aí se diz, paulatinamente, pela ação dos bodhisattvas, número infinito de vezes vem alguém e dá alimento. Alguém e cuida. Vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando. Então, lentamente, o outro ele vai entendendo outras formas de ação. Ele vai testando essas outras formas de ação, relutantemente, com a certeza de que aquilo não é a forma correta. Ele pensa que a forma correta é a violência. Por um longo tempo, ele atua como se aquilo fosse mais fraco, mais frágil. Mas lentamente ele se desarma e vai subindo. De repente, quer dizer, de repente, depois de algumas vidas ou muitas vidas, ele está em cima novamente. Aí ele senta e diz, bom, agora sim. Então essa é a história secreta de nós mesmos. Agora nós estamos bem, né? Então a gente pode dizer, bom, agora está bem, não é verdade? Cuidado. Agora nós temos uma vida humana preciosa. Nós podemos aproveitar essa vida humana preciosa. Mas nós estamos frágeis. Quando eu conto isso para vocês, na verdade, provavelmente aumenta o medo, não é? Nosso medo é mais complicado, porque tem coisas mais complexas ainda atrás. Então, esse é o segundo ensinamento dentro da roda da vida. Aí vem o terceiro ensinamento dos seis reinos. Nós estamos em diferentes posições dentro disso. Essas diferentes posições são manifestações da ignorância. Nós achamos que as coisas são de um certo jeito. Nós sabemos fazer funcionar daquele jeito. Essas seis classificações da roda da vida, elas são uma simplificação extrema da condição da roda da vida. A condição da roda da vida, ela é mais complexa do que a própria biosfera. Quando nós olhamos a biosfera, nós encontramos os seres humanos, os animais. Ou eventualmente os seres humanos, os animais e as plantas. Mas tradicionalmente nós não colocamos as plantas dentro dos seres sencientes, então eles não estão descritos na roda da vida, as plantas não estão descritas. Mas as plantas podem ser descritas num sentido mais amplo, assim, né? Especialmente para esse exemplo que eu quero dar para vocês. Que é assim, vocês observem que nós temos as árvores, elas são vitoriosas nas suas proposições. Então aqui nós vamos encontrar, como é que é o nome da planta aqui? Abricó de macaco. Esse abricó de macaco são essas árvores muito grandes com essas bolas aqui na parte de frente. Então nós vamos encontrar essas árvores. Elas encontraram o jeito de viver. Elas não estão cedendo a sua visão à sociedade humana que a circundam. Elas continuam sendo abricó de macaco do mesmo jeito de sempre. Talvez com um pouco mais de chumbo, um pouco mais de poluente no tronco, assim, no próprio abricó, né? Mas de resto, nenhum problema. Assim, elas têm uma visão de mundo que é vitoriosa, funciona, elas estão majestosas, estão lindas. Aí nós vamos olhando esses seres, todos eles são capazes de surgir de um certo modo e gerar uma forma vitoriosa de vida. E aí vocês incluem os insetos, incluem os animais todos que estão conseguindo sobreviver, eles estão andando. Eles têm inteligências próprias, muito diferentes umas das outras. Essas espécies, esses animais, todos eles operam dentro de bolhas específicas de realidade. Quando eles olham para nós, eles olham com esse olhar. É muito provável que os mosquitos em volta do abençoado Buda Sakyamuni, eles mantinham ainda olhos de mosquito. Eles procuravam no Buda o sangue. Eles não estão procurando a iluminação. Por isso eles seguem vitoriosos como mosquitos. Esse é o perigo. Os mosquitos pediram para o Buda o quê? O sangue, e o Buda deu o sangue. Eles continuaram com mosquitos. Eles tinham que ter pedido iluminação. Mas iluminação não pertence ao olhar. Aí não tem como. Não é espantoso que nós estamos num ambiente onde nós vivemos numa certa medida, porque nós somos praticantes, já é uma terra pura. E na terra pura nós podemos ver que a iluminação, ela existe. No mínimo, ela é possível. Nós temos as terras puras, a gente acredita que isso é possível. Nós reconhecemos a natureza primordial, a natureza da liberação. A gente pode não estar vivendo aqui, no sentido consciente, a gente não tem essa habilidade ainda, mas a gente acredita que isso é uma coisa possível. Isso é uma característica das terras puras. Agora, as terras puras já são fora da roda da vida. De modo geral, a nossa experiência se limita à roda da vida. Então, ali dentro, nós temos esses seis reinos. Cada um desses seis reinos tem medos. Se vocês estudarem os mundos mais elevados, como o mundo dos deuses, eles também têm problemas. Os deuses também morrem. As mortes deles são longas. Quando eles começam a apresentar os sinais de decrepitude e morte, só essa passagem de decrepitude e morte corresponde a muitas vidas humanas. Então eles têm uma agonia longa. Nesse período, se são deuses masculinos, todas as deusas se afastam. Imaginou? Desgraça. Além do mais, eles começam a emanar um cheiro que eles mesmos não suportam. E ninguém mais aguenta. Um cheiro de morte. Os amigos viram ex-amigos. Eles jogam flores de longe. Isso acontece para os deuses. Quando eles avançam nesse processo, eles têm a visão do que vai acontecer adiante nas outras vidas. E eles se dão conta que eles não fizeram prática suficiente. Eles não desenvolveram a visão, eles não ultrapassaram a ignorância. Portanto, eles vão renascer em reinos inferiores agora. Eles veem que agora eles estão afundando, não tem solução. Isso produz muito sofrimento para eles. Eles se dão conta que eles poderiam ter praticado, poderiam ter desenvolvido lucidez através da vida que eles tinham. E agora o tempo não permite mais. Naturalmente, com vocês não se trata disso. Vocês estão praticando, assim, não vão ter esse tipo de problema. Hoje eu estava brincando com o Felipe e a Tereza, né? Porque tem uma pessoa de uma das sangas que está morrendo. E hoje eu tive a felicidade de poder. Ela já está em coma, coma leve, né? Mas já está em coma. Eu tive a felicidade de pegar um celular que estava próximo a ela, depois no ouvido dela. Aí eu fiz as preces e dei instruções para a passagem. E ela reagiu. Para mim foi muito emocionante, porque eu ouvi a respiração dela. Eu ouvi a respiração. A emoção veio assim. Aí a Tereza e o Felipe se alegraram. Ah, já tem essa possibilidade. Assim. Quando você morreu, quem sabe morreu antes do lão, o lama fala. Né? Eu digo, olha, a primeira coisa que eu vou dizer, você não praticou, agora está aí. Essa bronca final. Classicamente no budismo tibetano, especialmente, a gente bota medo na coisa. No Zen, eu acho que não. Né? Mas os tibetanos adoram botar medo. A coisa da impermanência. Né? Ha, se você não praticar, chega a hora da morte e você está aí. Desprevenido, não sabe o que fazer. Então tem que praticar agora. Jack do Rinpoche, ele contava que um dos mestres dele, o Tulku Arik, ele já era um lama sênior, assim, né? Assim, 90 anos. Né? E as pessoas faziam excursões complexas. Né? No Tibete a coisa não era fácil. Por quê? Porque eles, para se deslocar, não tinha supermercado, não tinha barzinho da esquina, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. Eles tinham que se deslocar com os animais todos. vão levando a comida dele viva, a comida é caminhando junto, e vivendo. Eu tinha que levar suprimentos, porque aquilo era lento. Então eles podiam, por exemplo, se deslocar por 3 meses até chegar em algum lugar. As famílias se organizavam de tanto em tantos anos, eles conseguiam juntar os meios para fazer uma excursão, uma peregrinação até o Tucuarembe para pedir ensinamentos. Então eles chegavam lá, faziam oferendas, faziam prostrações, uma coisa emocionante, né? Aí pediam instruções, o Tucuarembe que falava sobre a impermanência. Eles voltavam. E dali a alguns anos eles iam de novo. O Tucuarembe falava sobre a impermanência. Aí na quinta vez, Tiago do Rinpoche conta que alguém arriscou dizendo: não teria um outro ensinamento? Aí ele disse que o Tucuarembe disse: vocês estão mais velhos e mais teimosos. Vocês estão mais perto da morte. Então esse ensinamento em permanência é considerado de grande importância. Por quê? Porque as nossas bolhas, elas são enrijecidas pela ignorância. Ou seja, nós acreditamos que aquilo é aquilo mesmo. E a única coisa que derruba aquilo é a própria impermanência. Então mesmo que a gente esteja preso à bolha, a gente vai ter que concordar que aquilo, ainda que seja uma bolha absoluta, ela pode afundar. A bolha mesmo, ela rompe, as situações todas rompem. A gente pode não ter a sabedoria de romper a ignorância, mas a impermanência vem e derruba a bolha. Então, que essa compreensão da impermanência, se não a compreensão da sabedoria que ultrapassa a ignorância, que a compreensão da impermanência nos ajude a estimular nossa prática. Por isso que esse medo da impermanência é colocado como uma coisa trabalhada bastante. Mas nós vamos olhando. Os deuses têm medos, os semideuses têm medos. Semideuses, talvez o melhor exemplo sejam as organizações. Dentro das organizações, os melhores medos, assim, as coisas assim, mais lúdicas, são justamente as organizações futebolísticas. Aí, provavelmente foi o Buda da Compaixão que criou os clubes de futebol, os campeonatos, para que a gente tenha essas aflições. Assim. Aí, quarta-feira passada, o Grêmio foi desclassificado. Vocês pensam? Eu tive uma realização agora da impermanência. Agora assim, vai acabar com o Santos. Assim. Também vou lutar contra o Santos, né? O Santos de uma em toda. Ainda tive que aguentar isso. Os colorados lá no sul, Pellegrini, dizendo: ah, eu desde pequenininho, ele é. Ele torce pelo Inter, portanto, contra o Grêmio. Ele diz: desde pequenininho sou devoto do Santos. Aquilo foi a morte anunciada. Então, fazer o quê, né? Mas eu, como um praticante, né, só me abalei um pouco. Não, mas aí, o que nós encontramos dentro disso? Nós encontramos, todo dia... Aí já tem a bolha seguinte, né? Agora tem o Campeonato Brasileiro. Aquilo segue. Depois tem a Copa Sul-Americana. Aquilo segue. Nós vamos criando as bolhas vão afundando. Vão criando, todos os anos, novas bolhas, aqui tudo afunda. E a gente torcendo por um time pensa: bom, nós vamos atingir a felicidade. Vai ser agora, esse ano. Maravilhoso. Quando a gente duvida, a gente diz: bom, mas no ano de 1900 e tal, ele ganhou. Pode ganhar de novo. Mas aí nós vemos a impermanência disso tudo, nós vemos os significados flutuantes disso tudo. Assim, né? A gente de novo percebe esse fato. Agora, quando nós somos competitivos, isso é o reino dos semideuses. Nós acreditamos que a nossa felicidade está em vencer os outros. Pense. Semideuses. Aí vem os humanos. Os humanos é mais emocionante, né? Os humanos são mais pacíficos, assim, são mais bonzinhos, né? Trabalhadores, né? Aquilo tudo direitinho. Assim, né? Eles vão construindo, vão acumulando, vão construindo a sua casinha, arrumando aquilo, aí nascem as crianças, aquilo vai vindo tudo direitinho. Eles, como diria o Raul Seixas, eles vão trabalhando para ter uma cadeira que eles possam sentar e ver televisão depois com a boca cheia de dentes. Né? Eles são seres humanos, eles têm essa coisa. Aí tem a aposentadoria, né? Previdência social, plano de saúde, né? Seguro do carro, né? Um carro que não precisa ser novo, mas vai indo. Né? Então, nossa, eles são seres humanos. Eles não são assim, não querem felicidade dos deuses. Né? Eles se contentam com o Faustão, o Domingo. Esses são os seres humanos. Nós. Então, os seres humanos, eles têm essa conexão. Eles, se eles precisam de uma casa, eles fazem um financiamento. 15 anos, vão pagando aquilo direitinho. Aí, naturalmente, na metade da dívida, a dívida já é maior que o valor da casa, que eles seguem pagando. Chega ao final. Né? E, ainda assim, eles têm medo pelo carro, medo pelo filho, medo pela esposa, medo pelo marido, medo pelo assalto, medo pelo sequestro relâmpago, e assim segue. Todos os anos. Depois nós temos os animais. Os animais, ou seja, como se a mente fosse um pouco mais estreita, mais fechada dentro da própria ignorância. Nós, enquanto humanos, nós somos capazes ainda de entender uns e outros em diferentes mundos. Nós somos capazes de atravessar o nosso mundo e ver o outro dentro do mundo dele. Um hospital como esse é um exemplo disso. Ou seja, o tempo todo nós temos essa capacidade de acolher as pessoas. Os médicos, os enfermeiros, eles acolhem as pessoas, eles olham para as pessoas sem pensar assim, do tipo, eu não gosto de ver isso. Não pode pensar isso. Eles dizem, o que está acontecendo com a pessoa? Eles estão no outro mundo, eles estão no mundo do outro. Então isso é maravilhoso. Isso é uma capacidade de ultrapassar a própria bolha, de ver o outro. Isso é compaixão. Isso é próximo da terra pura, essa capacidade. Mas os animais, é como se eles tivessem essa dificuldade. Ainda assim, a gente encontra exemplos de animais que são capazes de proteger até mesmo outras espécies. Né? Isso é incrível. Mas é algo localizado. Algo localizado. Depois nós temos os seres famintos. Entre os seres famintos, nós podemos encontrar pessoas com corpo humano. Do mesmo modo que entre com a mente dos animais, nós também vamos encontrar pessoas em corpo humano. Elas estão com a mente muito estreita, olhando apenas o seu mundo. E nós podemos encontrar também aqueles que têm um sentido de carência, ainda com o corpo humano. É como se eles sentissem que falta, constantemente falta alguma coisa. Eles podem ter carências emocionais, carências financeiras, carências de água, comida, etc., abrigo. Eles têm carências. Eu conheço uma comunidade pobre lá em Recife, que eu visitei várias vezes. Uma das coisas que me impressionou é o fato de que o poder público construiu casas para eles, tirou eles das palafitas várias vezes. Aí quando eles vão morar nas casas construídas no continente, eles começam a depredar aquilo, mas a gente lhes vende e volta para as palafitas. Quando a gente olha as palafitas aqui, eu dou um aperto em nós. Porque eles jogam tudo o que não querem para dentro daquele rio. E dali eles pegam também o que eles precisam. É uma situação muito infeliz. E a aparência das palafitas é de grande fragilidade, de grande insegurança. Mas eles estão ali. Essa comunidade que eu estou lembrando, ela tem 100 anos. 100 anos nessa condição. Lugar, 40 mil pessoas. Lugar muito inseguro. O Thiago do Rinpoche esteve lá. Ele foi lá em 2002. E o Sérgio está lá dentro há aproximadamente 10 anos. Agora nós estamos nos preparando para fazer um trabalho extenso lá dentro. Um trabalho de transformação interna. Do mesmo modo que a gente fez no Jardim do Castelo. Aliás, estamos fazendo no Jardim do Castelo, lá em Viamão. Mas essencialmente nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar seres carentes. Daí também muita violência. Então o bordo da carência se aproxima da entrada dos infernos. Por quê? Porque junto com a carência vem as ações não virtuosas, e vem as violências, e vem a perda de méritos, e tudo que caracteriza o reino dos infernos. Em todos esses âmbitos, medos. Nos infernos especialmente. Então, por exemplo, nos infernos vocês vão ver, do mesmo modo que todas essas periferias, nós temos o tráfico de drogas dentro dessas áreas. Os chefes do tráfico combatidos por outros chefes e rivalizados internamente. Eles não dormem duas noites no mesmo lugar. Eles têm medo de todos. A polícia persegue eles e os outros bandos perseguem eles também. Eles constantemente estão com medo de qualquer pessoa que olhe para eles e reconheça, pode ser o fim deles. Eles têm as armas na mão, dinheiro no bolso. É a vida curta, muito curta. E são os infernos. Aí quando eles olham, eles dizem, isso é a realidade do mundo, isso é a realidade da vida. Não é, é a realidade dos infernos. Então são medos, aliás, os infernos, mais medo, mais impermanência. Os seres famintos, pouco menos. Os animais, um pouco menos. Os seres humanos, um pouco menos. Em direção ao reino dos deuses, que tem menos. Os deuses sabem manobrar as coisas. Os deuses sabem construir paisagens. Eles sabem construir bolhas novas, novinha, pular para dentro. Ainda assim, ainda que essas bolhas sejam construídas, eles não têm todo o poder. Então, nesse momento, os deuses estão afetados. Os deuses e semideuses estão afetados. Por quê? Porque a própria crise ambiental, a crise geral da nossa cultura, ela está revelando que não há mais lugares seguros e felizes no planeta inteiro. Então, o planeta está ficando inseguro como um todo. Isso significa que os deuses e semideuses também estão incomodados. Eles também têm medos. Então, aqui eu descrevi esse panorama. Agora, nós temos ainda, na Roda da Vida, temos ainda uma faixa com 12 secções, que é a faixa mais externa. São os 12 elos da originação dependente. Então, dentro desses 12 elos, nós vamos entender que, num certo momento, os seres todos, eles se manifestam na conexão com a sensação de gostar ou não gostar. E daí eles geram apegos. Esses apegos, eles constroem existências na conexão com os apegos. E essas existências se caracterizam como identidades. Essas identidades, eles colocam no mundo e tentam viver a partir daqui. Mas tudo isso é impermanente. Então nós estamos caracterizados pelas estruturas de apego. Logo, todas as estruturas de apego, elas têm como contrapartida os medos correspondentes. Então nós temos medos. Eu não estou explicando longamente que todo mundo tem medo, né? Mas na verdade a gente precisa de uma solução para isso, né? Essa parte da solução eu não cheguei a preparar muito hoje. Mas como a parte do medo, né? Não, mas o ponto é o seguinte: existe vida além da bolha. Como que a gente pode entender essa afirmação? Quando nós sentamos em meditação, algumas pessoas dizem, tudo piora. E quando a pessoa está no cotidiano, a mente parece organizada. Né? Quando ela senta aqui, começa tudo. Pensamentos variados. Não sei se aconteceu para alguém. Me parece uma certa dispersão mental, né, que eu queria descrever na forma de bolhas. Assim. Quando a pessoa está em silêncio por um breve instante, aí pum, colocam coisas, tipo, onde que eu vou jantar hoje depois da palestra? Não termina. Aí bota uma bolha, assim, né? E aquela bolha paira. A gente pode ter ideias. E quando nós começamos a responder a partir daquilo, nós já estamos dentro da bolha, a gente esqueceu da palestra, esqueceu da meditação. É isso. A gente diz, oh, na meditação de volta. Daqui a pouco, tchup. Amanhã é domingo. Nós temos várias boas ideias do que a gente vai fazer, porque afinal domingo é véspera de segunda, né? Situação grave. Aí, nós já não temos mais da meditação, está flutuando dentro de uma bolha a uma certa altura. A meditação, na verdade, é espetar as bolhas. Né? Outra bolha, aquele que não espeta a bolha é condenado a ficar dentro dela flutuando por um tempo, por um tempo que não se sabe, indeterminado. Essa flutuação por dentro de uma bolha, isso é o samsara. Então as bolhas são caracterizadas por quê? Pelas nossas próprias identidades, pela roda da vida inteira. A ignorância, nós estamos dentro da bolha flutuando sua própria ignorância. Entenderam? É isso. Agora, a gente está numa bolha, acontecem coisas mais complicadas. Ou seja, dentro de uma bolha brota outra. As bolhas são efervescentes. Vão brotando outras bolhas. E no fim, a gente não sabe qual a condição original. Porque a gente vai espetando uma bolha, vem para outra, para outra, para outra. Aí tem algumas bolhas que a gente já nem vê, a gente já fala, bom, agora sim, isso é a condição original, que nada. Aí vocês perguntam, isso aqui, se a impermanência chega, ela espeta e fura? Fura. Para vocês saberem se aquilo é bolha ou é realidade, vocês têm que perguntar se a impermanência afetaria aquilo ou não. Aí vocês vão descobrindo que inevitavelmente afeta. Vocês podiam pensar, mas existe alguma coisa que a impermanência não afete? Essa é uma boa pergunta. Então, aparentemente, vocês dentro da meditação, existe aquilo que é chamado o espaço onde as bolhas surgem. As bolhas mesmo, todas elas são furáveis, impermanentes. Mas existe um espaço anterior às bolhas. Então esse espaço no Zen, algumas vezes se diz, isso fica melhor em inglês, né? Only don't know, apenas não saiba. Sempre que a gente tem uma explicação, nós estamos dentro de uma bolha. Quando surge alguma coisa que a gente não sabe, nós estamos parados sem saber para que bolha a gente vai. Esse é um bom momento. Quem está cheio de explicações está perdido. Então nós precisamos gerar essa capacidade original, livre. Sempre que a gente diz, estou na minha condição original livre, já é uma construção, já está perdido. Então nós nunca vamos descobrir se é ou não é. Mas a gente percebe que as bolhas surgem e as bolhas podem ser explodidas. Então, minimamente, nós intuímos essa região livre. Aí eu precisava dessa linguagem do espaço básico, como se fosse um grande espaço onde as bolhas surgem. O espaço não é uma bolha, ele é o espaço onde as bolhas surgem. Ele mesmo não é uma bolha. Como é que a gente sabe? As bolhas são furadas, nós resultamos no espaço. Quando as bolhas estão existindo, nós descobrimos que existe espaço por dentro da bolha. Nós podemos sair voluntariamente de dentro da bolha. Aí é uma coisa mais interessante. Aí começamos a operar, os recursos dos bodhisattvas começam a surgir. Os bodhisattvas são aqueles que fazem de conta que estão na bolha, mas eles estão passando pelo espaço. Como, por exemplo, um empregado que é contratado, mas ele nunca chega a ser realmente daquela empresa. Vocês contratam uma empregada doméstica, mas ela nunca vive. vira empregada doméstica de fato. Ela falha. Ela faz o que ela bem entende. Ela não está na bolha. Então nós também, nós podemos ficar culturados a alguma coisa ou não. Difícil, por exemplo, para os índios serem escravizados. Isso é o que dizem os portugueses. Como se eles habitassem no espaço mais fundamental. Para eles não tinha muito sentido esses universos que os brancos vinham trazendo, que num plano sutil eles delimitavam o que podia fazer, o que não podia fazer. Já era mais difícil de entender, de operar daquele modo. Então os seres que ficam dominados por isso, eles estão nas bolhas. Mas aqui nós podemos entender que existe uma liberdade além das bolhas. Então essa compreensão do espaço básico, ele é crucial para nós superarmos o medo. Por quê? Porque nós temos a sensação de a existência apenas dentro das bolhas. Quando as bolhas furam, nós temos a sensação de que o universo desabou. Nós não sabemos para onde é que nós vamos, porque nós só damos sentido a nós mesmos, a nossa existência, a nossa vida, por dentro da bolha. Se a bolha afunda, o que nós vamos fazer? Vocês imaginem alguém que tinha um curso de datilografia, era um professor de curso de datilografia. E até hoje está perdido. A bolha fez pof e eles estão aí. E tem várias profissões desse tipo que a gente pode ir encontrando. Então, esse medo, ele diz respeito à impossibilidade de nós atuarmos com uma mente causal. Nós gostamos de prever as coisas. Gostamos de olhar antecipadamente de modo causal como é que tudo se conecta. Isso não quer dizer que as coisas funcionem bem assim, né? Mas a gente insiste em querer uma previsibilidade. Mas quando a bolha se rompe, nós estamos fora de um âmbito que a gente possa prever. Isso é muito parecido com a morte. Quando a morte vem, morte física mesmo, a morte vem, as bolhas vão se rompendo. Então nós temos uma oportunidade muito rara, que acontece uma vez na vida. Tem que aproveitar bem. Ela é rara e preciosa, mas você não se preocupe, todos vão ter essa oportunidade. É uma hora que a gente vai perder o controle. Nós vamos ter que ceder esse controle. A gente não sabe para onde é que vai. Porque a pergunta para onde que eu vou é uma pergunta que vem por dentro da bolha, mas a própria bolha está rompendo, e aí nós vamos fazer o quê? Naturalmente eu não quero preocupá-los, porque eu vim aqui para resolver os medos. É isso. Mas aí nós damos aquele grito. Não aconteceu nada. É como aquela pessoa que está sonhando e se vê caindo. Que horror. Mas ela não chega nunca ao fim, né? Daqui a pouco a pessoa. Continuo caindo, vou fazer alguma coisa enquanto eu caio. Eu não chego nunca ao fim, estou aqui caindo. Não chego a lugar nenhum. Eu vou fazer alguma coisa. Aí a pessoa, a primeira coisa que vocês iam fazer é sentar em lótus. Aí se você senta em lótus enquanto cai, de repente vocês pensam que estão numa sala de meditação, assim, equilibrada, retos, bem. E assim começa a vida. Num cochilo da impermanência, a nossa queda não tem fim. E começa a vida. Nós criamos a bolha e começamos a andar por dentro daquilo. Sim. Agora é o que estava acontecendo. Nós estamos caindo, tivemos esse sonho dessa vida. Eu queria trazer essa notícia para vocês. Agora a bolha vai explodir em breve. É muito interessante. A gente precisa precisa contemplar, por exemplo, que os próprios olhos, eles são olhos que só veem o que está dentro da bolha. A gente consegue ver as bolhas do passado, então a gente entende isso. A gente tinha naquele mesmo lugar, quando a gente olhava, via outras coisas. É bonito a gente voltar à cidade natal, assim, a cidade quando a gente era pequeno, e tudo parece que diminuiu de tamanho. Tudo parece menos expressivo. Assim. Interessante isso. Então, são os nossos olhos, eles mudam. Aí tudo muda ao redor. A parte física das coisas muda também. Mas nós estamos conectados a essa aflição da preservação. Mas a gente precisaria entender que há esse espaço básico. Nós vamos meditar sobre esse ponto. Então, no budismo tibetano, a gente começa com shamatha. Shamatha serve para quê? Para a gente parar de ficar respondendo. Isso é isso. É como se a gente olhasse para um ponto. Cada vez que a gente vai, surge uma bolha, a gente diz, ah, não é o ponto aqui, a gente volta para o ponto. Então a gente treina. Não escapar. Ou, de outra forma, a gente poderia dizer, a gente treina, depois que escapou, voltar. Vou voltar. Se dá conta que escapou e volta. Aí, com o tempo, nós reduzimos assim, uns 30%, 40%, 60% o escapar. Mas vocês, por favor, não reduzam 100%. Vou explicar por quê. Se vocês reduzirem 100%, vocês ficam trancados na outra bolha. Dali só com uma injeção. Aí vem um psiquiatra com injeção. Cuidado. A iluminação não é por aí ainda. Vocês treinam que tem que baixar a responsividade. Mas vocês não podem ficar presos a outra coisa. Depois, vocês precisam treinar o que é chamado de shamatha pura. Aí vocês estão em algum lugar, vocês pratiquem essa não responsividade frente às coisas, frente às bolhas, frente às circunstâncias, mas abram os olhos e vejam tudo. Essa, como o Thiago do Rinpoche dizia, é uma meditação boa de fazer num shopping center, no mercado. Eu lembro assim, vivo na minha mente, de ver o Thiago Rinpoche no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, tomando uma Coca-Cola. Sereno. Ele tomava Coca-Cola com água, para tomar água mineral da Coca-Cola. Ele ficava lá, e passava as pessoas. Ele era tão magnético que as pessoas passavam e beijavam ele. Fiquei admirado. As pessoas olhavam para ele e ficavam encantadas. Vendo o mundo passando na frente. Então vamos supor que ele estava meditando. Então, podia ser chamada pura. Então ele, as coisas cruzam, mas a mente não oscila. Aí a pessoa começa com um shopping, depois vai para a praia aqui no Rio de Janeiro. A mente não oscila. Os grandes praticantes naturalmente vão para a praia. Os melhores praticantes. Então isso é chamada pura. Essa é a pura. Essa é da purinha. Isso é chamado de chamada pura. Essa nomenclatura vem de Gyatro Rinpoche, que é um mestre raiz de Alan Wallace, que eu acho que muitos de vocês conheceram. Gyatro Rinpoche, por sua vez, é aluno de Dodo Rinpoche. Ele é a pessoa que ficou herdeiro espiritual de Dodo Rinpoche nos Estados Unidos, dirige o centro. Ele traduziu, ele escreveu esse texto que chama Iluminação da Sabedoria Primordial, que é um texto maravilhoso que a gente utiliza nos séries como o nosso roteiro básico da meditação. Então, aqui nós estamos em chamata impura, que é focar num ponto, chamata pura, quando nós podemos olhar sem sermos arrastados. Depois nós precisamos introduzir sabedoria, porque agora nós já estamos olhando sem nos envolvermos, sem sermos arrastados. A gente pode agora começar a olhar coisas específicas e colocar sabedoria ali dentro. A gente não consegue colocar sabedoria porque a nossa mente se dispersa rápido. Então a gente precisa desse tempo para poder, dessa mínima estabilidade para poder colocar sabedoria. Aí vem para Japaramita. Forma vazio, vazio, forma, forma, nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Aí vem, aí se recita, pelo no Zen, o Prajnaparamita é crucial, maravilhoso, se recita diariamente. Os sérios também, nós recitamos todo dia o Prajnaparamita. A essência do Prajnaparamita, o que que é? É a compreensão da coemergência, ou seja, a experiência de mundo brota junto com a experiência da mente. Quando a mente se posiciona, o mundo aparece de um certo jeito, geminado, vem junto. O mundo é como um espelho que reflete a mente. Nós podíamos imaginar que a mente é um espelho que reflete o mundo, mas não. O Buda explica o mundo como um espelho que reflete a mente. Então nós entendemos a coemergência. Então, com isso, nós compreendemos que as bolhas, elas não são sólidas, elas brotam junto com a nossa mente. É muito importante. Nós temos que meditar linha por linha, ser capaz de olhar todos os lugares desse modo. Por exemplo, essa sala aqui é um exemplo disso. A gente entrou aqui e viu como uma sala de palestras. Agora vocês imaginem as pessoas construindo, botando os tijolos, botando os ferros. Eles não estavam vendo isso. Mas o arquiteto viu. Ele deu nascimento. O arquiteto criou a bolha do hospital. Jesus, que animais, né? Pense. Então ele gerou esse ambiente. Mas não apenas ele. Cada pessoa que entra aqui faz surgir isso. Mas se nós tivéssemos mosquitos e moscas andando aqui por dentro, eles teriam dificuldade de ver isso que nós estamos vendo. Eles veem outras coisas. De acordo com o mundo interno, o mundo externo. Sabedoria do espelho. Então, o Prajnaparamita vai trabalhar com isso. Só que dentro do Prajnaparamita, nós vamos perceber que não só as coisas elas são assim, mas existe uma natureza em nós que produz isso. Esse é um outro elemento crucial, que ele diz respeito à natureza primordial que está em nós, silenciosa. Ela não aparece ela mesma, ela aparece pelo fato que as coisas aparecem. Aí nós contemplamos isso com muito cuidado. Esse elemento vai nos tirar os medos. Porque nós vamos perceber que nas diferentes circunstâncias, as paisagens e as bolhas desaparecem, as identidades afundam, mas nossos olhos seguem. O nosso olhar interno, ele segue. Como se os olhos não fechassem. É como o sonho. Quando nós sonhamos, quando nós dormimos à noite, os olhos não fecham. Ainda que esses olhos aqui fechem, os olhos da mente não fecham. Eles seguem. Então, dentro da natureza primordial, os olhos não fecham. Os olhos seguem. Eles não fecham. A nossa mente não cessa. A nossa natureza primordial, ela segue. A mente comum, ela pode passar por muitas diferentes transformações, mas ela mesma é caracterizada por manifestações das bolhas. Mas as bolhas, por sua vez, surgem dessa natureza livre do espaço. Então nós temos uma natureza fundamental que produz as bolhas, que produz as operações de mente, que produz as sensações das nossas vidas, das nossas experiências de vida. E isso está lá. A gente precisaria meditar, contemplar isso. Se nós contemplamos isso, a gente pode entender que quando a dissolução vem, quando a impermanência vem, é como um sonho que se desfaz. Isso não é uma vida que termina. Não é alguma coisa que termina. É um sonho particular que se desfaz. Por exemplo, nós estamos agora no sonho dessa palestra aqui. Daqui a pouco a gente vai se levantar e sair. Nós não temos a sensação de morte por isso. Mas tem um sonho que termina e tem um outro sonho, uma outra bolha que vai começar. Nós atravessamos isso. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa natureza nem está presa aqui, nem depois ela vai estar presa em outra coisa. Ela está livre. Isso é a nossa característica. Se vocês procurarem para saber qual é a característica definitiva, vocês não vão encontrar. Porque a característica definitiva é a que nos permite saltitar entre bolhas e construir bolhas e dissolver elas, e nós estamos incessantemente presentes. Agora, a conexão com o corpo, ela vem de tal modo que nós parece que nos desesperamos. Ou seja, se o corpo começa, entra em decrepitude, entra em falência, nós temos uma sensação de alguma coisa que se estreita e nada mais vai ser possível, tudo vai desaparecer. É muito importante vocês estudarem os textos como os textos a respeito dos bardos, que eles também se julgam a respeito do bardo. Quem quiser, vocês podem pedir para os tutores aqui, pedir para a Tereza, para o Felipe, para a Denise também. Esses textos de Dudjom Rinpoche sobre o bardo são textos que eu prezo muito, né? É um texto que não é muito longo e é um texto muito elucidativo sobre como que são as múltiplas experiências que nós temos na vida e na morte, como é que isso se dá. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco mais longamente. Vou trazer esse texto do Dudjom Rinpoche, vou comentar isso aqui com vocês, com aqueles que se arriscarem. Então, eu vou tratar disso. Mas quando nós lidamos com essa visão do bardo, nós entendemos não o aspecto aterrorizante do bardo. Nós vamos entender que a nossa natureza, ela não fecha os olhos. Ela está incessantemente viva, presente. E o aspecto fundamental dessa natureza, ele pode ser melhor entendido quando as dissoluções acontecem. Porque enquanto nós estamos presos nas bolhas, é uma impossibilidade de nós vermos isso. A não ser que a gente medite mesmo. Se nós meditamos, aí nós temos a capacidade de reconhecer isso. Reconhecer o espaço básico em meio à experiência comum. Isso nos retira o medo. E nós vamos ver aquilo que parece a realidade densa, ela vai surgir como se fosse um sonho mesmo. Essa noção de sonho da realidade, ela fica mais palpável quando nós olhamos, por exemplo, o que aconteceu para nós 20 anos atrás. Se olhar minha infância, assim, aí eu penso, eu tinha uma visão de mundo muito diferente, completamente diferente. O que era aquilo? Era um sonho. Eu vivia preso numa realidade estreita dentro de uma pequena cidade. As coisas são muito mais amplas. São muito mais amplas. Quando nós entendemos essa amplidão, nós perdemos o medo da dissolução do que é pequeno. Quando nós tomamos o pequeno como grande, aí nós temos medo. Porque a dissolução do pequeno, que parece enorme, parece o fim da nossa vida. Mas é que nós estamos estreitos. Vocês imaginem a seleção brasileira perdendo para a seleção uruguaia aqui no Maracanã, na inauguração do Maracanã. Vê se pode, né? Seria muito pior se fossem os argentinos, não pensar assim. Porque eles estão rindo de nós até agora. Ninguém aguenta. A gente aqui dentro do Maracanã, devia ser proibido, né? Venceu o Brasil na final. Aí as pessoas morrem. Volta e meia tem um morrendo. Né? Eu já ouvi na internet dizendo, olha, as pessoas são um pouco nervosas, por favor, não vão aos jogos, não vejam. Porque está morrendo gente. Agora o Inter desclassificou. O time argentino, 44 minutos do segundo tempo. Esse pode, né? Perdendo 2-0, no finalzinho faz um gol. Eu fiquei feliz naturalmente, assim. Né? Mas pense, né? Aí deve ter morrido, uma meia dúzia de argentinos morreram. Agora, por que morre? Morre porque a bolha vai, o coração vai junto. Agora, para cada um que morre, tem 1 milhão que fica em depressão. Fica mal, outro dia eles estão de lado. Como é que é possível? Como é que isso conecta? Agora vamos rir dessas coisas. Agora, pensa. Eu vou aqui mencionar alguma coisa que não dá nem para pensar, assim. Mas porque afinal os budistas também são apegados, né? Vocês imaginam, Dalai Lama está com 75 anos. Hã? Isso é melhor não falar mais nada, né? Deixando ver assim, né? Deixando ver assim. Então a gente já vê outro. Aí Dalai Lama morre, a gente pensa, bom, agora o mundo fica cinza por 10 anos. Não sei quem é que vai trazer uma luz assim, andar numa direção verdadeiramente positiva, como um líder que é capaz de conversar com os outros e apontar saídas originais, efetivas, corajosas. Situação grave. Como é que nós vamos fazer agora? E os chineses assim, tipo urubu parado no palanque de cerca, só aguardando. Ainda tem mais engajamento. Os chineses estão esperando ele aqui. Tudo que eles querem. De vez em quando cai uma salivazinha. Eles esperam. Mas. A impermanência existe. Existe a impermanência, existe o apego. Olha essa criança que sobreviveu no avião, né? Imagina, morre a família inteira. Ele acorda no hospital. O mundo dele desapareceu. Eu me emocionei muito com uma imagem que eu vi na internet, porque o mosteiro de Trungpa Rinpoche, eu vi que eu estava apegado. O Trungpa Rinpoche é um dos regentes da linhagem, aliás, ele é o treinador dos regentes da linhagem Kagyu. Ele treinou Karmapa. O Trungpa Rinpoche teve no Brasil aqui, ele teve no Rio de Janeiro também. Um grande mestre. Aí, nessa vida, ele construiu o mosteiro dele. Na região de Kang, que agora não chama mais Kang, agora é um nome chinês, não sei bem como é que é. Na região onde nasceu Dalai Lama, nossa, o Trungpa Rinpoche, o grande mestre nasceu ali. Não é que no terremoto você veio inteiro abaixo. Eu vi a entrevista com 2 monges, eles disseram, nós estávamos na sala de meditação e o teto caiu. Morreram todos, só nós 2 sobrevivemos. Isso aconteceu no mosteiro. Aquilo me afetou, porque eu olhei para a cara deles, eles pareciam cachorros que caíram de mudança. A realidade desaparece. Porque isso está lá meditando aqui. Vocês veem que provavelmente foi construído pelos chineses. Que era cimento falsificado. Areia de praia. Que horror, né? Aí eu vi barracas, os corpos amontoados, todos enrolados nos mantos. A gente vê o apego, né? Você não quer isso, né? Mas tudo que é construído, tudo vem e vai. Impressionante. Os tibetanos, eles vivem a impermanência de forma muito clara, que a língua do país está mudando. A população do país, eles já são minoria dentro do país deles. Aquilo é muito incrível. Os monumentos são inscrições em chinês. A história deles mudou. O passado mudou. Muito impressionante. Isso sem contar uma modernização por baixo, né? Modernização que vem através da bugiganga. Vem pela parte de baixo da sociedade globalizada, pendular e destrutiva, que eliminou as florestas, começou a produzir as cheias nos rios, inundações, todo tipo de coisa. Então, isso é impermanência. Isso é impermanência. E nós temos medos, mas independente disso, nós podemos olhar. Todas essas coisas são sonhos. A nossa natureza é livre daqui. Isso permitiu os mestres saírem do Tibete, chegar no Ocidente e reconhecer outras ilusões, outras bolhas. E aí, para eles fica mais fácil dizer para nós, falar para nós das nossas bolhas. Quando nós repousamos sobre essa natureza livre, que está antes de todos esses aspectos construídos, e nós não temos medo. Thiago Rinpoche mesmo, ele dizia, morreu a minha mãe, morreu meu padrasto, meu mestre. Ele dizia assim, perdi minha mãe, perdi meu padrasto, mãe, meu padrasto, perdeu o mestre, perdeu a esposa, perdeu as propriedades todas, perdeu a família, e se transformou num operário de construção, batendo pedras nas estradas da Índia. Quando ele atravessou a parte final da fuga dele, ele terminou por perder toda a mochila com tudo que ele tinha. Ele caiu dentro do rio e ele se perdeu. Ele entrou na Índia quase nu. Então ele trazia isso como uma bagagem de realização. Ele viu o que era impermanência, no sentido extremo. Ele viu que há aquilo que desaparece e aquilo que não desaparece. Aí quando ele chega aqui, vocês podem imaginar os olhos espantados também de ver um outro tipo de realidade. Ele vai voar de avião. Ele vai encontrar uma sociedade completamente diferente. Pessoas completamente diferentes, falando outra língua. Eu vi relatos dramatizarem dizendo que Thiago Rinpoche às vezes dizia que ele não tinha com quem conversar algumas coisas. Com as percepções que ele tinha, ele não tinha linguagem para conversar com ninguém aqui. Então são outros mundos, né? Então esses seres, eles vêm e eles podem entender o que é alguma coisa, uma bolha. O que é uma cultura que surge. E aí nós estamos dentro daquelas bolhas com medos, tremendo, como se aquilo fosse tudo. Um dos sintomas da bolha é pensar, se essa crise se amplia, a humanidade termina. Nós estamos num super autocentramento, como se a nossa civilização fosse tudo, né? Como se a nossa cultura globalizada atual fosse tudo. Se essa cultura afunda, morrem muitas pessoas, com certeza. Mas os seres humanos seguem. Os mais aptos quem são? Periferia urbana, não é o centro da cidade. Periferia urbana já está na condição de dissolução. Como vocês viram, os medos terminaram, não é verdade? Quando vocês não souberem como resolver, vocês só fiquem quietinhos assim e cruzem. A gente não precisa ter controle. Na hora da morte mesmo não vai precisar controle, só precisa relaxar um pouco. De modo geral, as pessoas quando morrem ficam duras, mas a coisa não é isso, você tem que ficar relaxado. Se abandonar. Não precisa de controle. Nós vamos cruzar as bolhas. Vamos atravessar os sonhos. Então isso está acontecendo o tempo todo. Essa dissolução e essa morte está acontecendo o tempo todo. vocês. Nós temos algum tempo para perguntas, se vocês ainda se arriscarem. Se libertar, nós vamos nos prendendo. Eu particularmente assim tenho medo do formalismo, entendeu? Eu acabo tendo preconceito contrário às vezes, por exemplo, todo o ritual. Aí eu como é que você lida com isso? Por exemplo, você é um ocidental que hoje é um lama, que usa alimentar de lama e toda a ritualização das religiões, né? Eu tenho um certo receio de entrar nisso e acabar me aprisionando da ritualização. Vou ser bem sincera, eu espero que ninguém tenha entendido isso. Eu estou me sentindo um pouco ofendido. Com certeza que não. Com certeza. Mas eu também sou desse. Sou assim. Quando o Rinpoche ele decidiu me ordenar como lã, eu achei que o primeiro impacto que eu tive é assim, agora eu vou ter que andar com uma certa aparência, assim, né? Eu gostava de andar nos lugares, porque ele me ordenou em 96, né? Então eu já tinha 14 anos, eu andava por vários lugares, estava ensinando. Mas eu preferia essa aparência mais livre, então me parece mais fácil, assim. A gente chega num lugar desse modo, as pessoas imediatamente patrulham, né? Classificam e botam a pessoa num lugar. Aí fica difícil, não é verdade? Aí a monja chega de cabelo assim e diz: o que que houve com você? Como? Pode abraçar? Eu também olho para ela, posso lhe abraçar? Cada vez eu fico pensando assim: eu digo, sim, pode. Mas na verdade não pode. Não é um monge, eu não posso apertar um monge, mas é um monge carioca fazer o quê? Não tem solução, não. O nome da coincidência aceita, tem uma solução. Então, aí, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, porque nós precisamos usar o aspecto ritual como se fosse um processo mágico, mas não magia num sentido negativo, num sentido lúdico. Então, essa é uma grande qualidade do budismo tibetano. Eles usam quase de uma forma teatral. É muito lindo isso. Porque, para as pessoas em geral, aquilo parece muito sério. Todos os mestres atravessam aquilo como quem está olhando com um olhar que vai além de tudo isso. Porque eles são métodos. Quando a gente estuda o Prajnaparamita dissolve os insanos. No Prajnaparamita a gente diz: na vacuidade não há. Aí. Sofrimento, nem causa do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho para a liberação do sofrimento. As quatro novas verdades do Buda, você dissolve aquilo direto. Depois não há ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes, os 12, aqueles que estão explicando, não há aqueles 12, não há nem a dissolução deles. Os bodhisattvas, eles não se prendem em aspectos particulares, portanto eles não têm medo. Eles não se prendem a artificialidades, a construções, que é chamado de obscuridades mentais. Então, como aquilo está além das obscuridades mentais, está além do medo, eles não têm medo. Mas quando nós nos prendemos de fato, então nós temos uma sensação que eu acho que também está presente parcialmente dentro do budismo como uma instituição. Nós temos uma sensação de que a gente tem que se filiar a alguma coisa e ser alguma coisa. Eventualmente nós colocamos o caminho acima da própria liberação. Mas isso é um problema. Então, nós precisamos entender os ensinamentos como métodos. E esse é o ensinamento original do Buda. Métodos. Existe essa palavra paramita, que não tem uma tradução exata na nossa língua. Mas paramita significaria alguma coisa que me leva para o outro lado e que eu abandono quando chego. Então, esses ensinamentos são desse tipo. Eu chego do outro lado e eu abandono aquilo que me trouxe. Por mais confortável que possa parecer, eu abandono, porque aquilo foi um meio hábil de furar a bolha. Agora, por que eu preciso daquilo? Aquilo pode ser útil para outras pessoas, mas no meu caso, eu já cruzei. A pessoa pode pensar, o Buda cruzou aquilo, então ele não está preso aos ensinamentos, ele mesmo. Aí quando vocês olham os grandes mestres, como Sua Santidade Dalai Lama, a forma como ele fala as coisas é exatamente essa. Isso traduz uma diferença muito grande com relação às outras tradições, especialmente as tradições reveladas. As tradições reveladas, elas dependem do que foi falado, aquilo é tomado como absoluto. E aí existe realmente uma sensação de que a gente deveria se filiar a alguma verdade e seguir aquilo, porque aquilo é o caminho. Mas o budismo tem antídoto para isso. O antídoto é o Prajna Paramita. Prajna é essa verdade, esse reconhecimento que está além da forma. Portanto, você pode ser budista, não tem problema. Falar, por favor. Eu queria entender um pouco melhor sobre esse simbolismo da cobra. Você falou que significa raiva, coiote, mas ao mesmo tempo medo, né? E energia de defesa kundalini. Isso é uma coisa positiva e contraditória, porque também seria uma coisa negativa? É que seria assim: quando nós temos alguma artificialidade, nós precisamos ter uma defesa. Aí surge a cobra. Nós temos uma... Em nós mesmos existe esse centro de força que nos faz nos movimentar. Então, isso é simbolizado por essa cobra. Como se uma energia nos percorre o corpo e aciona isso. Seria uma coisa negativa? Eu prefiro não colocar nem como positivo nem negativo. Porque, por exemplo, é a energia do herói também. É a energia do Bodhisattva também. Só que o Bodhisattva, que vai ajudar as pessoas, salvar as pessoas, ele é acionado diretamente por isso. Só que ele não está preso à bolha, portanto, é uma energia que está livre, ela está lúcida. E a energia da cobra está presa à bolha, ela está tentando sustentar alguma coisa que é insustentável. Está limitada a visão. Né? O Bodhisattva tem uma visão ampla. Eu estou ouvindo. Eu entendo que a vida é uma coisa maravilhosa por si só, né? Ela se fecha e dentro da existência dela mesma, né? Eu tenho muita dificuldade de entender a continuidade, as outras vidas. Então, quando o mestre coloca aqui, na passagem a gente estoura essas bolhas todas, que são coisas ilusórias, né, e que a gente cria a partir do nosso convívio com o ambiente, com as pessoas, e que a gente, então, é um espaço, que a gente se torna esse espaço. Como é que a gente leva alguma coisa kármica para uma outra? Quer dizer... Entendi. É que as bolhas não estouram todas. Como é que é? As bolhas não estouram todas. A gente porta algumas, assim, para outra vida. Mas enquanto, quando nós atingimos a liberação, as bolhas todas vão. Mas elas não precisam estourar, porque existe um outro processo, que é um processo no qual nós, as bolhas se tornam transparentes, né? Nós cruzamos as paredes delas. É como, por exemplo, o avô jogando xadrez com o neto. Ele não está na bolha do jogo. Ele tem uma permeabilidade pela bolha. Então ele entra na bolha, sai da bolha, ele se movimenta como ele quer ali dentro. Mas o neto não, o neto fica preso. Então nós vamos ganhar essa permeabilidade. Nós vamos poder passear por dentro das bolhas. Isso é chamado também, os grandes mestres, eles dançam. Eles são senhores da dança, as coisas todas se movem, eles são senhores dessa dança. O corpo deles não é um corpo fechado e rígido, é um corpo translúcido. As coisas passam por dentro deles, eles passam por dentro das coisas. Porque as barreiras são todas artificiais. As pessoas é que veem os bordos rígidos. Os mestres já não veem os bordos rígidos, eles atravessam aquilo. Nós, os mestres, eles não vão estar contra as bolhas. Eles olham as bolhas como um ornamento da natureza livre da mente que cria mundos. Então eles vão desenvolver uma visão lúdica da realidade. Nem todos os ensinamentos são assim, né? Tem alguns ensinamentos mais próximos do caminho do ouvinte, simbolizados, por exemplo, pelo Dhammapada, que são ensinamentos mais duros, como se o mundo externo ele fosse um obstáculo, de fato. Mas para os ensinamentos mais sofisticados, aí isso já não é assim, é como eu estou contando, assim, esse corpo translúcido que dança por dentro das circunstâncias. Mas enquanto nós morremos, nós portamos as bolhas, por isso que é muito importante as bolhas finais elas serem positivas. Porque nós não vamos dissolver todas se nós não tivermos uma verdadeira lucidez. Então, no mínimo, que a gente passe por bolhas positivas. Logo, é necessário que a gente elimine as raízes das bolhas negativas. Como, por exemplo, pacificar as relações com todas as pessoas, fazer esse tipo de ação. De tal modo que a gente possa, então, pairar por dentro de uma bolha positiva e nós renascemos dentro dessa bolha. Nós, de modo geral, no Ocidente, nós privilegiamos muito a mente. Mas a mente não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é a bolha. Porque a mente, ela é comandada pela bolha. Por exemplo, a pessoa ela se reconhece jogando xadrez. Aí a mente dela obedece. Ela tem todos os pensamentos relativos ao jogo de xadrez. Sem repressão. Ela não tem que dizer, não, eu tenho que pensar sobre o jogo de xadrez. Não precisa de uma repressão. A bolha contém aquilo. Quando termina o jogo, a pessoa vai fazer pipocas. Para comer com o neto, tomar chimarrão. E aquilo é uma outra mente que está operando. Por que a pessoa não continua jogando? Não, ela não está mais jogando, ela está fazendo uma outra coisa, porque agora a bolha é outra. Então, as bolhas é muito importante que a gente entenda, são as paisagens que a gente opera. A gente precisa entender isso, porque se a gente entende essas paisagens, nós podemos ultrapassar o que é chamado caminho do ouvinte, que é o caminho que usa a repressão e autodisciplina, ou disciplina externa, como único método. E nós aprendemos como conduzir a mente sem aprisioná-la. Ajude outras pessoas sem ser iluminadas. diga agora eu vou me iluminar. O mais parecido com isso é quando o Bodhisattva decide atingir Parinirvana, ele não vai retornar. É o mais parecido com isso. Mas, por exemplo, se ele tem essa opção, ele já está iluminado. Já está iluminado. Existem 10 bhumis, 10 níveis. Então, o último nível é chamado Dharma Mega. É quando há esse aspecto de Parinirvana. Aí ele não retorna mais. E o nono nível é quando ele é um Tathagata, como o Buda Sakyamuni aqui. Então ele se move no mundo, mas ele não está. Ele não está como Dharma Mega. Ele, por exemplo, a grande diferença entre Dharma Mega e o Tathagata, que é o nono nível, é que o Tathagata, quando ele está num lugar, ele não está em outro. O Buda, ele caminhava pelas estátuas, ele estava num lugar, não estava em outro, estava ali. Dharma Mega é como se fosse assim, por exemplo, a compaixão. Quando nós pensamos em compaixão, a gente pode pensar, a minha compaixão. Mas esse aspecto meu da compaixão, ele é tão nosso quanto a lua que se reflete no lago diante da nossa casa. Aí a gente vê uma lua dentro do lago. Só que qualquer outra pessoa que tem um laguinho na frente da casa também vê uma lua dentro. Uma lua, assim, meio estranha. Porque não é que ela aparece no lago de todo mundo? Isso parece amor de homem? Aparece por todo lado? Mas aí, isso é o quê? Isso é a compreensão de que essa dimensão de compaixão, ela não é de alguém. Ela paira. Ah, e aí? Aí nós podemos pensar, isso é manifestação do Buda. Isso é o próprio Buda Dharma Mega. Todos têm acesso. A pessoa tem compaixão, mas quando ela morre, ela diz, bom, a mínima coisa que eu levo é a compaixão comigo. Isso que é nada, ela morre e a compaixão segue no céu. Disponível para todo mundo. Então isso é Dharma Mega. Agora, quando o Buda morre, o corpo dele desaparece. Mas Dharma Mega segue. Então, o Tathagata, ele se extingue. O Dharma Mega não se extingue. Ele vive como uma nuvem de qualidades positivas que tem energia dentro. Se vocês observarem, tem esse mistério. Por quê? Porque a pessoa pratica a compaixão, não é que tem uma energia dentro. Não é que ela se alegra, ela fica mais bonita. Ah, Buda da compaixão está lá, irradiando. Nós morremos e aquilo segue. Então é importante entender isso. Esse é o 10º nível, né? Isso é iluminação, de fato. Esses ensinamentos não são. É. Se a pessoa segue ritual. espirituais, eles podem podem ajudar e podem atrapalhar também. Aí depende. São diferentes remédios em alguns casos. Tem pessoas, por exemplo, que são muito atraídas pelo aspecto ritualístico. Eu acho que isso é muito lindo. Eu particularmente não tenho essa atração. Eu tenho uma sensação de perda de tempo. Para mim, a lucidez é alguma coisa indispensável. Mas existem mosteiros onde as pessoas, essencialmente, elas vão treinar o aspecto formal. Elas vão treinar. E as pessoas, a gente vai perguntar, o que está fazendo isso por quê? Isso não importa. Importa que ele faça perfeito aquilo que está fazendo. Ele desenvolve qualidades também desse modo. Os aspectos ritualísticos, eles dão uma sensação de pertencimento a algo. E muitas vezes nós precisamos dessa sensação de pertencer a algo. Mas os mestres, eles são hábeis, eles estão bastante derrubam aquilo. Eu queria perguntar, assim, eu acho muito extraordinário, muito maravilhoso. A linhagem Ningyama, por exemplo, é uma linhagem onde existem rituais muito definidos, muito claros, que produzem resultados. Eu acho isso muito maravilhoso, esse aspecto mágico. Agora, acima dos ensinamentos que dizem respeito a essas características, existem os ensinamentos ligados à lucidez, à natureza primordial, que é um pouco a linha que eu estou falando aqui. Ok? Resolvido? Problema? Ninguém mais com medo? Agora vocês cuidam dos assaltos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Toledana, juntamente com todos os mestres e todas as pessoas, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Nos sangue. Sa dia 19, tu vai ficar 20 horas nisso, né? Para dar tempo de fazer encerramento do. Uma morte vai ser uma hora depois. Já que eu tenho essa